multidão, multidão. Balançou, balançou, cantando amor e paixão. Vem na levada, vem nesse ritmo comigo. Solte seu corpo, você não vai querer parar. De saque para na solidão, e o som batendo no coração. O toque é bom pra se dançar, e bata na palma da mão. Demorou, demorou, vem dançar comigo, amor. Vem dançar calypso, vem dançar comigo, amor. Isso é calypso. Valeu, galera linda de Recife. Vem na levada do estado do Pará, vem nesse ritmo comigo. Solte seu corpo, você não vai. Solta sua voz, deixa a guitarra solidão, e o som batendo no coração. E o toque é bom pra se dançar, e vai na palma da mão. Din, din, don, demorou, demorou, vem dançar comigo, amor. Vem dançar calypso, vem dançar comigo, amor. Isso é calypso. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Vem dançar comigo, amor. Demorou, demorou. Vem dançar calypso. Demorou, demorou. Vem dançar comigo, amor. Demorou, demorou.